Hoje perdi meu trabalho, novamente estou desempregado. Meu amor decidiu me deixar, tô largado aqui no chão da rua. Sem carro, sem dinheiro, sem casa, sem cama, sem rumo e sem nada. Sem uma garrafa de cachaça pra afogar as mágoas. Com a vida de ponta cabeça, eu tô virando de perna pro ar. Situação precária, abandonado por quem mais amava. Ai, ai, e sem nenhum centavo pra beber. Alguém aí tem 5 contos pra me socorrer. Santana e Banda Top 3. Hoje perdi meu trabalho, novamente estou desempregado. Meu amor decidiu me deixar, tô largado aqui no chão da rua. Sem carro, sem dinheiro, sem casa, sem cama, sem rumo, sem nada. Sem uma garrafa de cachaça pra afogar as mágoas. Com a vida de ponta cabeça, eu tô virando